graças rochas imensas, dos mundos o grande esplendor. Proclama bem alto constante um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Celeste.